Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha, nós lidava com boiada desde nós dois rapazinho. Fomos buscar um boi bravo no campo do Espraiadinho, era 28 quilômetros da cidade de Pardim. Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu para um lado, Ferreirinha foi num potro, retomou muito cismado. Já era de tardezinha, eu já estava bem cansado, não encontrava o Ferreirinha nem o tal boi arribado. Naquilo avistei o potro que vinha vindo assustado, sem arreio e sem ninguém, fui ver que tinha se dado. Encontrei o Ferreirinha numa restinga deitado, tinha caído do potro, andou pro campo arrastado. Quando avistei Ferreirinha, meu coração se desfez, eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez e chamei ele por nome, chamei duas ou três vezes e notei que estava morto pela sua palidez. Pra levar meu companheiro, veja quanto eu padeci. Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo, na garupa eu desci e com o cabo do cabresto amarrei ele em mim. Eu saí cortando estrada tão triste, tão amolado, era um frio do mês de junho, seu corpo tava gelado. Regulava meia-noite quando cheguei no povoado, deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte deste rapaz, mais do que eu, ninguém sentiu. Deixei de lidar com gado, minha inclinação sumiu. Quando lembro esta passagem, franqueza me dá arrepio. Parece que a friagem das costas ainda não saiu.